2 prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Via Alfa, me chama antes da Juliette, o Golno 2, 7. Azul 5533, clear to take off runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Roger, clear to take off runway 10, Azul 5533. Ingressa via Juliette pro 10. Via Juliette pra posição 1-0, Golno 2. Era o voo no 8 ou 1 no 7. Ali mantém pista 10 no 8 no 7. Ali mantém. For 4-3, airborne at 1-4, approach 1-9, decimal 8. Salvador, departure 1-9, decimal 8, is 4-4-3-3. Thank you, have a nice day. Salvador, report control, good morning, Azul 4433, passing now 1600, dial departure. Azul 4433, climb and maintain level 360, dial departure. Clear to climb, flat level 360, dial departure, 4433. Noite no 7, tem nível de colagem da 10, o vento é de 1 no 0 graus com 7 nós. Nível de colagem, 8 no 7. No 8 no 7, decolou no 7, 119.8, controle, bom voo. 19.8, boa. Roger Parker, good evening, go 1817. H17, climb and maintain level 360, dial departure in the radar surveillance. Dial departure, copy up to 360, go 1817. 433, fly direct to bridge position. Roger, direct to bridge, azul 4433, passing now 126. Salvador, Whisky Gillette Uniforme. Whisky Gillette Uniforme, prossiga. Muito bom dia, Whisky Gillette Uniforme solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Está autorizado até a saída do pátio 3. Reporta para ingresso no pátio principal. Whisky Gillette Uniforme. Gillette Uniforme, chamará grato. 1, enable 133, decimal 25, azul 4433. Thank you, sir, have a nice day. Gol 817, passe 140, contact Recife on 125, decimal 1, enable 133, decimal 25. Autorizado, pushback e acionamento, chama táxi, 331. Chama mesmo táxi, gol 1331. Enable 13325. 3325, thank you. Torre, Whisky Juliet uniforme na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, no posição 05. Whisky Juliet uniforme aguarde, por gentileza. Juliet uniforme no aguarde. Taxicono 331 com 173 a bordo, alterna Galeão no 4 horas e 1 de autonomia. Consegue via Pátio, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera no 331. Pátio, Índia e Alfa, te chama no ponto de espera agora no 331. Whisky Juliet uniforme. Prossiga a torre. Após a passagem do tráfego da Gol, autorizado a prosseguir para o Finger 05. Positivo, torre. Após a passagem do tráfego Gol, estamos autorizados. Grato. Salvador, bom dia, Gol 155. Bom dia, 155 minutos, copy. Comando ponto de espera da 10031, tá pronto. Autorizado a alinhar e decolar pista 10 do Venta de 1110 graus com 7 nós no 331. Alinha e decola da 10031. 1155, pronto, cópia. Copia 11. Autorizado Galeão 360, decola da 10. Saída da El, Leda de 10. Indidev intercepta até November 857, por seguro. Apeso Luno 6, Gruf, Apeso Luno 4, Toquim. Acena 5007 no transponder, 119,8 é a frequência do controle. 5360, Galeão. Falando que está vendo a saída da El Leda, após de 10. De 10 para 9857, é a segura, Apeso Luno 6, Gruf, Apeso Luno 4, ao destino. 5077-198, controle, voo 11. Protegimento correto, estima pronto para o push no 3. Vamos lá, vamos para a transmissão com forte microfonia. Gente. Confirmando o transponder do 155077. 331 decolou aos 33, 119-8, controle, bom voo. 119-8, obrigado. Torre Whisky Juliette uniforme informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Brato, bom dia. Bom dia, uniforme. Bom dia, subiu Mateus 360, direto da El. Subindo o Mateus 360, direto da Elgo no 331.